sexta, dia 31 de julho, no Transmania Transamérica. Patrocínio Miolar, porque o importante é ser feliz. Mais uma promoção de dar água na boca da sua. Transamérica. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Sob o imenso dossel destas matas, sim, palpita a lembrança tupi. Tarubá, no fragor das cascatas, ainda chama saudoso naipi. Noite de estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Dá licença, meu. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo Vita, que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samila Araújo. Oferecimento, Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu e região. Buenos dias, Paraguai e Argentina. Bom dia, Jorge Pegoraro. Bom dia, Rita Araújo. Bom dia, nossos ouvintes da Transamérica Foz. Bom dia, Márcio. Bom dia, Samela. Bom dia, Yáscara. Bom dia, nossas convidadas já aqui no programa de hoje. Você sabe, Rita, que hoje é o dia das vovós e dos vovôs, né? Olha, dia nós dois avós. Já temos idade. Nós não somos ainda avós, né? Sim, sim. Mas mandamos um abraço especial, então, aí a todos os vovôs e vovós de Foz do Iguaçu e da região. Então, você que está acordando agora na sua casa aí para fazer o almoço, dá um beijo na vovó e no vovô, ou dá pelo menos uma ligação, né? Faz um telefonema aí para a vovó e o vovô. E nesse mês de julho também, que já está terminando, né? Estamos aí no último final de semana já do mês de julho. O aniversariante do mês é uma pessoa muito importante para Foz do Iguaçu, Rita Araújo. Sim. Aliás, ele nasceu no dia 20 de julho de 1873 e faleceu dia 23 de julho de 1932. Então, nossa, nasceu e faleceu no mesmo mês. Foi seu Alberto Santos Dumont, você já ouviu falar? Meu Santos Dumont. Santos Dumont. Grande Santos Dumont. Grande aeronauta, esportista, inventor brasileiro, né? Projetou, construiu, voou os primeiros balões dirigíveis. E então se comemora então do falecimento dele nessa semana, né, dia 23 de julho, que passou 83 anos de sua morte. Então, basta a gente lembrar também que Santos Dumont foi importante para Foz do Iguaçu, né? Porque passou aqui em nossa cidade, ficou aqui, se não me engano, 3 dias aqui, hospedado no Hotel Brasil, hotel da família Engel. E ele ficou lá nas Cataratas do Iguaçu, né? E pediu para o governador da província governador do Paraná, na época, Afonso Camargo, que decretasse, então, um parque aqui em Foz do Iguaçu para preservar as Cataratas do Iguaçu, né? Então, a cidade deve muito para Santos Dumont. Maravilha. Gente, olha, o tá cheio de brinde hoje, como sempre. Então, vamos lá. Só recordando, o WhatsApp 88282828, você vai estar participando de todos os brindes. Só não esquecendo que, quando você mandar o WhatsApp, você tem que falar Histórias e Memórias. Você está participando do Histórias e Memórias, ok? Fanpage Transamérica Foz e o fixo, aquele legal, que a gente pode ouvir a tua voz. 3028-2828. Vamos aos brindes também, Pegoraro, me ajuda lá, que tem mais coisa por aí. Vamos lá. Passeio, um passeio com direito. Passeio, então, para 2 acompanhantes, Museu, né? Museu de Cera. No Complexo Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo. Então, são 3 sorteados. Cada sorteado pode levar 2 acompanhantes. Olha que delícia. O Museu de Cera, só lembrando, né, Rita? É importante a gente colocar aqui. possui um acervo de mais de 80 estátuas em tamanho real, espalhadas por 16 cenários diferentes. O Maravilhas do Mundo conta com miniaturas de monumentos mundiais criados pelo homem. E o Vale dos Dinossauros apresenta 26 réplicas de animais pré-históricos. Dispostas em uma trilha em meio a um bosque, as réplicas emitem sons e movem algumas partes do corpo. O Museu de Cera, o Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo, esse complexo todo, tem o seu funcionamento todos os dias das 8 da manhã às 19 horas e fica ali localizado na Rodovia das Cataratas, pertinho do aeroporto do Parque Nacional do Iguaçu. Maravilha. Gente, nós temos o nosso famoso bolo doce, da Bolo Doce Brasil, que hoje nós estamos aqui, olha, eu tô até vesga de tanto... Eu já experimentei. Meu já, Deus, gente, de hoje foi laranja com frutas cristalizadas aqui para o nosso pessoal no café. Então, você pode estar concorrendo, né, a um bolo doce, da Bolo Doce Brasil. Você sentiu o cheirinho do nosso? Então, você tem que buscar o teu se você participar e ganhar, tá bom? É, a Bolo Doce, ela produz diariamente, sempre fresquinho, 27 sabores deliciosos de bolos, incluindo a linha de bolos especiais para restrições alimentares, bolos sem glicose, sem glúten, sem adição de açúcares, integral, 7 grãos e veganos. Você viu isso? Eu acho que é a única por aqui, hein? Veganos. Então faça uma visitinha para Bolo Doce Brasil, na rua Quintino Bocaiúva, 912, bem no centro. Ou entre em contato através do fone 3029-0116, 9933-2952, ou então faça uma visita no Facebook, né? Bolo Doce Brasil. Na fanpage é bolodocebrasil.com.br. Eu acho que vale a pena, hein? Que delícia, hein, Rita? E nós estamos também com a Thea Bijuterias, a Thea que é especializada em terços e bijuterias católicas. A Thea traz para a Tríplice Fronteira um novo conceito de semijoias. Além de única, cada peça é artesanalmente trabalhada com metais nobres e pedras preciosas brasileiras e cristais. Desenvolvidas pela arquiteta Thelma Amaral e pela designer Érica Aquino, as peças da Thea são exclusivas e transmitem fé. Sorteio de hoje aqui no nosso programa será de um belíssimo terço para a porta, de pérolas douradas, para abençoar mais o dia do ganhador. Viu que bonito? Que maravilha, hein? Gente, tá com tudo. Histórias e memórias, é isso aí. Nós temos a comida japonesa do Bar do Japa. É um abração para Coite, para Salete, né? Sempre aqui com a gente. Você vai ganhar o yakisoba, ok? Se você já foi lá, você sabe que é o melhor da cidade. Avenida Iguaçu, quase esquina com a Avenida dos Imigrantes. Você também pode estar se informando através do 9900-3531. Fala com o Armando Coite, com a Salete, e você vai experimentar o melhor yakisoba. Yakisoba de Foz do Iguaçu. Temos também hoje, gente, eu vou colocar meu nome na lista de sorteados. Nós temos uma obra de arte aqui, nominada Rumos. Ela é composta de duas telas da artista plástica Ana Rita Varela Dotto. Inclusive, ela está aqui com a gente nos estúdios. Só que a Ana não é muito de falar, não. Ela só dá um sorrisinho e pronto, hein? Nós vamos pegar pelo menos depois o bom dia dela, né? Ah, pelo menos um bom dia, né, Duda? Pelo menos um bom dia. É, Duda Machado também, artista plástica iguaçuense, está aqui com a gente. Nós vamos falar hoje da ACAP, né? Que quer dizer ACAP, Duda? É a Associação Cultural dos Artistas Plásticos do Iguaçu. Olha que maravilha. Muito obrigada pela tua presença aqui. Obrigada a você, Rita. Tá, Duda? Aqui é tudo assim, vai para cá, vai para lá. Faltou isso, não faltou. Falta sorteio. Nós temos o nosso bate-papo. É o nosso bate-papo aqui, porque não é entrevista, não. Tá, viu? Ok. Fica tranquila. O sorteio vai acontecer no dia 9 de agosto, tá? São duas inscrições para curso de defesa pessoal feminina. Toma cuidado, hein? Academia Derion Cipalque AMK. Vocês já podem estar participando, é lógico, né? Pela fanpage ou pelo WhatsApp. São duas inscrições. Gente, é maravilha. Tá na vez mesmo das mulheres aprenderem a se defender, porque é lindo, o Cipalque é muito bonito. Eu vejo, tô lá direto com eles, né? E acho que vou até participar dessa aqui, viu, Márcio? Eu acho que vou escrever a minha esposa eu também, acho. A Yáscara. Yáscara teve já treinamento de karatê já. Pronto, tá com aí tudo. Já complementa agora. Chegou eu, Yáscara e Samela, vocês dois, quietinho. só olhando e falando sim, sim, sim, o sim. O Márcio, sim senhora. Márcio também já fez, não fez, Márcio? O Cipalk? É, fiz, mas eu aprontei na hora da aula, meu irmão mandou eu fazer a flexão, uns 30 flexões, eu fui embora e não voltei mais. Tá vendo? E foi bonzinho. Ele fez 3 flexões e não voltou nunca só fez mais. 3, né? Ele foi bonzinho mandando fazer 30, porque aqui que eu sei que o BA é na base do 100. 100 flexões aí. É porque eu fui querer bancar de professor e eu tava na faixa branca ainda. Meu Jesus. Aí ele falou, você faz 30, típico, dá 30 né? flexões e você dá 10 voltas aqui, porque o professor aqui sou eu. Tá, é como aí a Ana falou. Eu contei pra minha mãe, porque ele era meu irmão, contei pra minha mãe ficou brava com ele. Mas eu também não voltei mais. Tá vendo? Não, mas eu tava comentando com a Ana Rita, é bacana, tem uma coisa que funciona assim, há 10 anos, aí chegou o novo integrante. Aham. Uhum. E ele quer sentar na janela. Não, ele quer dar tchauzinho ainda, né? Sentar na janela e... sabe como é que é? Não se muda a regra. É bom. É controle psicológico, é uma variedade de coisas. Não é só no caráter da defesa pessoal mesmo em si, né? Uhum. Mas é o controle emocional, o autocontrole também conta muito. Aí. Uhum. Então, gente, você já sabe que para participar, você manda o WhatsApp, você entra na fanpage e não esquece. Histórias e memórias. E não isso de que, quando você ganhar, quem gosta de obra de arte, eu sou apaixonada, né? Hoje vai ter 2 telas maravilhosas. Você que gosta de comida japonesa, vai comer. Você que gosta de bolo, vai. Você que é um tercinho, não é terço, não. Ele é um... O que é, Yáscara mesmo? Ela vai... O Pegoraro falou da Thelma? Porta. Ah, é de porta. Aqueles então, que você tá. Coloca terço na foi porta. Domingo passado, né? Isso. Então, aí tem o passeio lá pro museu, pro vale. Gente, tá recheado aqui. E antes de conversarmos com a Duda Machado, a gente vai dedicar uma música aqui, a primeira música, que parece que até já pegaram a tradução dela, meu amigo Jorge Pegoraro aqui, né? Nós vamos de Mercedes Sosa e Leon Dzeko, Solo le pido a Dios. Histórias e memórias. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. Yeah. un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Olha que música maravilhosa para começar o domingo, né? Esse domingo bonito, dia dos vovôs e das vovós. A Mercedes Sosa, nós fizemos uma pesquisa pequena aqui, rápida, né? A Mercedes Sosa nasceu dia 9 de julho de 1935 em Buenos Aires e faleceu em 4 de outubro de 2009. É uma cantora argentina, foi uma das mais famosas da América Latina. A sua música raízes, a sua música tem raízes na música folclórica argentina. Ela era conhecida, Rita Araújo, como apelidada de La Negra pelos, pelos fãs, né? E ela também ficou conhecida muito na Argentina, na América Latina também, como a voz dos sem voz. É. Olha só que bonito, né? As letras, não? E ela estaria completando, então, esse ano aí, 80 anos de vida, Mercedes Sosa. E essa música, como a nossa produtora já adiantou pra gente, né? Ela tem muito a ver com a Guerra das Malvinas. Uhum. Então, 82, por aí, né? Exatamente, na década de 80. Muito bom. O primeiro estrofe aqui, só pra gente fazer uma tradução rápida aqui no nosso programa, ela coloca assim: eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a seca morte não me encontre vazio e solitária sem ter feito o suficiente. Acho que aí já demonstra, né, todo o carinho que ela tinha por essa vida, né? Maravilhosa. Maravilhosa mesmo. E nós podemos, então, começar aqui a conversar um pouquinho sobre a CAP, a né, CAP, Rita? Isso mesmo. Vamos explicar um pouquinho para os nossos ouvintes... Do que se trata. Do que se trata a CAP. A CAP, Associação Cultural dos Artistas Plásticos do Iguaçu. A entidade foi fundada em 1975. Um de seus fundadores foi o saudoso professor Haroldo Alvarenga, que Deus o tenha, falecido em 2013, grande professor também. Importante agente cultural na história de Foz do Iguaçu. A entidade tem como objetivo apoiar e incentivar o desenvolvimento das artes plásticas na região de Foz do Iguaçu. A agenda de cursos e palestras contempla público interno e externo. Para associar-se, não é necessário formação acadêmica em belas artes. A participação é, de certa forma, livre para aqueles que se consideram atuantes como artistas ou desejam iniciar a carreira. A associação conta com aproximadamente 25 associados. Esse número a gente tirou da internet em 2014. Depois, a Duda Machado aqui fala com a gente se teve alguma alteração. É atuante principalmente na realização de exposições, né? Muitos dos seus artistas associados têm inspiração na própria natureza da nossa região. A sede da associação fica na rua Minas Gerais, número 333, bairro Maracanã, junto com o Grupo Teatro Amadeus e Academia de Letras de Foz do Iguaçu, Alef. E o contato é pelo telefone 3028-1116. É isso aí, Duda? Tá correto? Tá correto. Então vamos começar a bater papo com a Duda Machado. Então, bom dia, Duda. Fique à vontade aqui. Primeiramente, te agradecer a presença aqui nos nossos estúdios, né, ao vivo da Transamérica Foz. Domingo pela manhã, a gente sabe que domingo é um dia de ficar com a família, mas você veio nos prestigiar aqui no programa e a gente fica muito feliz com ele. Muito bom dia. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom dia a todos. E você quer falar um pouquinho para nós, Duda, sobre a CAP? Vamos começar falando um pouquinho sobre a CAP e depois nós vamos comentar sobre a sua vida um pouquinho também. Tá, ok. Nós temos uma honra de participar desse grupo da ACAP, que ela foi formada já há quase 40 anos. Agora, no mês de agosto, no próximo mês, dia 29 de agosto, ela vai comemorar 40 anos. É uma entidade formada por várias pessoas de Foz, que a Foz naquela época era uma cidade pequena, né, Rita? Verdade. E muitas pessoas se conheciam. Então, o primeiro presidente da ACAB foi o senhor Narciso Valiati, e também foi formado por Arsonval Mota, seu Motinha, Maria Helena Casarim, José Coelho, Haroldo Alvarenga, que nós já citamos, Arlete Mota, Leila Alvarenga, esposa do Haroldo, Juvencio Mazzarolo, Vicente Muti, Afonso Zeneu, Neumann, José Joaquim Marques, João Martinez, entre outros. Que bacana, né? Tudo gente conhecida de Foz, bacana. Famílias tradicionais, né? Tradicionais, aham. De Foz do Iguaçu. E hoje, como que está o quadro associativo hoje da associação, da ACAP? Teve alguma variação. Na verdade, saiu mais, acho que dois que saíram. Então, de 25, agora nós já estamos com 23. Na verdade, diminuiu um pouquinho mais a nossa associação. Mas é sempre assim, né? Uns vão embora, outros vêm. E nós estamos com esperança que aumente mais ainda o quadro de associados. Porque, Duda, é uma associação bastante também específica, né? Para artistas, para pessoas que têm uma vontade, têm um dom, né? De expressar os seus sentimentos através da, seja da gravura, seja também de outras atividades. Sim, né? Na verdade, a nossa associação agora atualmente está voltada mais mesmo para artes plásticas. No início da sua formação, eles tiveram também uma participação com músicos, formaram um madrigal, que era um coral, né? Peças de teatro. Agora nós não estamos mais abrangendo essas artes todas. A gente se concentra mais nas artes plásticas. Mas tem, dentro das artes plásticas, uma grande variedade, que é aquarela, pintura a óleo, a xilogravura, a Ana está me lembrando aqui. Várias, até o mosaico, que é uma manifestação que não, talvez não esteja tão relacionada com as obras, as artes plásticas, também estão sendo praticadas agora. É um artesanato que pode ser usado como artes plásticas. Ai, que bacana. E Ana Rita Varela Dotto, se a pessoa, essa xilogravura, ela é dentro da entra nas artes plásticas, ela tem esse contexto. Entra nas artes que a gente plásticas. Não entende muito. Ok. E se eu quero aprender xilogravura, quais são os materiais? É uma técnica que a gente trabalha com goivas numa madeira, uhum, e vai fazendo o trabalho com altos e baixos relevos. Nossa, que lindo! Aí, depois de feita essa obra na madeira, é entintada e passada para um papel. Olha que maravilha! Da fricção com... A gente usa colher de pau. Olha, claro que bacana! Tem as impressoras e coisa, mas o bom é esse, ela ser bem manual, bem, que é o gostoso da xilogravura. Anti-estresse, não é assim? E é uma técnica difícil também, né? Difícil. Bastante trabalhosa, né? E vocês que gostam de coisas antigas, de falar do passado, é uma arte que foi muito utilizada na época que não existia ainda as impressões offset, como atualmente, né? Então, o cordel lá do Nordeste é feito também cordel, com figuras... A literatura do cordel é com xilogravura. No início, antes de ter a tipografia, a xilo era usada em livros para a escrita. Olha que bacana! Depois do evento da imprensa, dos tipos, né? Uhum. Aí que ela passou a ser usada mais como arte. Antes, uhum, ela era mais como reproduzir textos. Então, a xilo, na verdade, ela pode ser... pode tirar várias cópias da mesma, sim, figura básica. Ela chama gravura por causa disso. Porque você pode fazer quantas cópias você quiser. Aí você numera essas cópias. Uhum. E todas elas valem ou têm o mesmo valor. Olha que bacana. A única coisa é que assim, quando, por exemplo, você faz 20 cópias. Aí tem um esqueminha de colocar. uma de 20, duas de 20, três de 20. A partir do momento que tu chegar no 20, eticamente, você não pode mais... Você não pode mais usar aquela chilo. Isso é importante para quem está adquirindo também a obra, tá saber, né? Estou adquirindo uma obra que foram feitas apenas 20, né, exemplares desse material. Né? Foi bacana o Pegoraro falar em quem está adquirindo, porque a pessoa não é obrigada a entender. Uhum. Fala um pouquinho desses quadros, da tua obra que vai ser sorteado hoje, Ana. É, que tipo de obra de arte é? Porque, de repente, né, você olha aí. Inclusive, já está a fotografia na já página na América. Então, já está na fanpage. Então, fala só um pouquinho dessa Romos e daí obra 1, obra 2, né? Como é que funciona? Esse aí é um trabalho bem abstrato. É uma técnica mista. Inclusive, ele não é feito na tela tradicional. Ele é feito no Eucatex. E foi usado tinta acrílica e pó de linóleo e vários pós que eu colei depois de feita a composição do trabalho. E aí, então, na hora... é uma técnica mista. Tá, e daí, tipo assim, eu vou colocar o quadro, eu sei que você já colocou até o alcinha ali e tal, né? Porque de repente a gente coloca o quadro de ponta cabeça, quem não entende, então ali já está com a tua escrita atrás, a posição que ele deve ser colocado na parede. Eu optei por assinar só atrás. Certo. Aí então tem que olhar atrás para ver qual a... E sempre um ao lado do outro, Ana Rita? Não necessariamente. Não necessariamente. Aí vai do gosto. Pode ter uma distância entre um e outro. É. Ah, então beleza. Eu até prefiro... Mesmo que eles alinhados com uma certa distância entre um e outro. Mas isso aí é o gosto da pessoa. Uhum. Bacana não isso, né, é Duda? Porque quem muito não entende bom. Tem que fazer essas e perguntas, a né? Ana, você perguntou para a pessoa ideal, porque ela é a nossa curadora. Curadora é aquele que monta exposições. Então, ela dá palpite, ela sabe o que combina com o quê, quantos quadros numa parede, qual que fica na entrada. Ela sabe tudo dessa parte. Maravilha. Que bom, né? Que bom me lembrar. Quando ela for na minha casa, eu vou tirar todos. Todos da sala. Jesus, né? Vou esconder tudo, Ana. Tá e louco. Aproveitando, Duda, essa questão de exposição, de curadoria também, a CAP faz bastante exposições. Como que funciona isso dentro da associação? Faz. Na verdade, não é tanto como a gente gostaria que fosse, né? Porque também... os artistas, eles não produzem uma quantidade muito grande, porque não se dedicam a alguns, sim. Ana Rita se dedica muito às artes direto, a Lote, a alguns artistas. Outros já têm suas... A Beta também. Mas outros artistas da CAP, eles fazem à medida do possível. Tem uma vida atribulada como todo mundo, então não tem grande número de obras, né? Então, as exposições não são tão frequentes como a gente gostaria. Mas como nós agora temos a nossa própria sede, que é na Rua Minas Gerais, então foi combinado assim. Quando não tem uma exposição específica em local externo, a gente deixa em exposição na própria casa. Pode ser uma exposição individual de algum associado, ou às vezes a gente deixa mesmo uma coletiva meio permanente lá para as pessoas, se forem nos visitar na casa, ter alguma coisa para ver. Que ótimo, né? Bacana. Bom, vamos de música um pouquinho e depois vamos voltamos lá com as meninas aqui da CAP. Nós vamos de Roberto Carlos, Além do Horizonte. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz. Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza. Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo. Onde a gente pode se deitar no campo, se amar na relva escutando o canto dos pássaros.

Ah, deu água na boca, né? Eu sei! Então não fica aí marcando bobeira. Acesse agora mesmo a fanpage da Transamérica Foz no Facebook e no post da promoção escreva #miolar. Promoção Kit Feijoada Miolar. O sorteio acontece sexta, dia 31 de julho, no Transmania Transamérica. Patrocínio Miolar, porque o importante é ser feliz. Mais uma promoção de dar água na boca da sua. Transamérica. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. É realmente uma viagem no tempo e o que acontece aqui todos os domingos. Antes de voltarmos a bater o papo com as meninas da CAP, eu vou deixar uma pergunta no ar para você, querido ouvinte da Histórias e Memórias aqui da Transamérica. E já aproveito para perguntar para a Ana Rita e para a Duda. Qual o melhor lugar para um museu em Foz de Iguaçu? Nós temos algumas dicas aqui. Fundação Cultural, GRESF, Praça Getúlio Vargas, Prédio do Foz Habita, Prédio do Patrimônio ao lado dos Correios, ali na JK, no comecinho. Então, Ana Rita, qual seria para você o local ideal para um futuro museu? E ele vai acontecer com certeza. Ou se você tem um outro local também, esse aqui são sugestões. Independente dele estar sim, sendo usado por não, que independente, seja. Independente. Nós olha, tá na tua casa, ó, na casa da Ana Rita. É só uma ideia, né? São perguntas. Aquele que você falou do dos Correios do ali? Do lado do Correio. É ali o prédio do patrimônio. Bacana. Eu acho ele assim, eu não conheço internamente, mas a era parte lindo. Externa dele eu acho muito bonita. É grande, talvez, era muito bonito. Casasse bem com o museu. Sabe? Alguém que entrou lá recentemente disse que as tábuas estão, né, Pegoraro? Meio já... É, já está um pouco debilitado o espaço. Verdade. Né? Mas é lindo. O local, assim, é maravilhoso. Então, seria mais um pontinho ali para o prédio do patrimônio da artista plástica Ana Rita Varela Dotto. E você, Duda Machado? Eu gosto muito do Mitre, mas eu não sei se nesse caso seria possível... É, conciliar a escola com o teatro ou seria para substituir a escola? Não, seria o museu, né, o local para o museu. Exclusivo ou exclusivo? Exclusivo. Museu. Exclusivo eu tenho pena, museu. Porque eu acho que a escola ainda, por mais que o museu seja importante, mas para mim a escola ainda é mais importante. Lógico. E ali tem prestigia muitas pessoas que moram nessa região, né? Uhum. Eu fico com pena, a não ser que tivesse uma outra escola para colocar em substituição. Eu gosto do local do Mitre. E também teria que pensar, talvez, em estacionamento, talvez. Aquela... É, mas o museu... Aquele outro prédio, que era originalmente o açougue municipal, você lembra? Depois foi a Foz Trans? É, o Foz Habita. Foz Habita, é, Foz hoje? Habita ah, hoje. Me desculpa, ah, eu não sabia que era o Foz Habita. Quintino Bocaiúva. É um prédio bem bonito. Eu gosto muito daquela construção. Uhum. E acho ali seria a minha opção. Uma boa recuperação. Dá para saber, ali, né? É aquele que tem aquela cor verde. Isso, hoje ele está bem Jesus, verde. Me ajude, né? É um socorro. Uma recuperação do tá? patrimônio. E mais fazer o quê, né? Esse povo cada vai mudando, vai fazendo assim, vão colocando cada cor nos prédios que a gente tem. Vai fazer o quê, né? Então, é só Jesus na causa ali, né? Para aquela cor daquele prédio. E também, associando aqui, né, Rita, a questão do museu de Foz do Iguaçu, que é necessário, que precisa, né, de um museu na cidade. Com a CAP também, seria um local também para fazer as exposições. Ah, né, seria da CAP. Muito Me bom. Parece viu? Que vocês têm dificuldades em ter um local público, né, para fazer as exposições. E sobre isso, a Ana Rita, que tem um histórico bem mais rico e antigo da CAP, ela tem umas histórias para contar da época que fazia muitas exposições no aeroporto, no Banco do Brasil. Nossa, era tão lindo, né, Ana? Vamos lá, Ana Rita, então, vamos contar um pouquinho dessa história das exposições. Dos 40 anos da CAP, eu tenho 22. Maravilha. Então, faz 22 anos que eu estou na CAP. Já fui presidente umas 3 vezes, vice-presidente umas quantas também. Aliás, desde aquele tempo eu não saí da diretoria. Estou sempre na diretoria, num cargo ou outro. E, realmente, antes a gente tinha mais opções de espaço. O aeroporto mesmo, a gente ficou de 99 a 2004 fazendo exposições mensais. Há 5 anos fazendo exposições mensais lá. Uhum. Tivemos outras parcerias na fundação mesmo, quando a sala Antônio Cabral de Mendonça era só sala de exposições. Uhum. Dos anos para cá, ela virou sala de reuniões da prefeitura. Que absurdo. Aí já as exposições já foram para o segundo plano. Eu acho. Né? Mas a gente teve muito boas parcerias. E ultimamente a gente está perdendo cada vez mais. A gente tinha agora há pouco tempo o Boulevard. Acabamos de perder o Boulevard. Uhum. Então, realmente, não está fácil. Eu acho que um museu que tivesse, como outros museus têm, a parte fixa, né? Uhum. E a parte das exposições temporárias. Verdade. Vamos dizer assim, né? Que daí conseguiria ter... É tudo que Foz precisa, né? Realmente. Porque uma cidade sem museu, Ana e Duda, não é um saco furado? Sim. Tem fundo, né? Uma cidade sem memória. Sem memórias, né? A memória fica nas pessoas. Mas as pessoas vão embora, perecem, né? Precisa. E a gente já fez tantas coisas e que se perderam no tempo. Por exemplo, uhum. em 99 nós fizemos aquele lá da ponte. Aquele certo. Painel enorme da ponte. Maravilhoso. Cadê ele? E ainda em 2005, quando a ponte fez 40 anos, nós revitalizamos todo ele, pintamos ele de novo. Cadê ele? Cadê? E agora está completando 50 anos. 50, né? Eu acho, talvez por esse motivo mesmo, que as obras externas, uhum. elas são mais perecíveis. Então, o museu... Para guardar as coisas seria não, ideal, o que né? nós fizemos desses murais grandes, o que ficou foi o da Receita Federal. Porque na entrada certo. Ali, né? Nós fizemos na parede a parte interna da entrada da Receita. Que aquele lindo. Lá uhum. existe até hoje e foi o pessoal da CAP que fez. Olha, como é interessante, né, Rita Araújo? Nós tivemos período de férias agora, eu com a Yáscara, por exemplo, nós fomos para duas cidades, Curitiba e Cascavel. Nas duas cidades nós fomos visitar museu. Então, Cascavel aqui tem um museu pequenininho, tal, mas tem um museu na cidade, tem. Né? Na Praça Germano Maier. Curitiba nós fomos no MON, né? Que é maravilhoso, o Museu Nossa, Oscar Niemeyer. Tinha 10, 11 salas de exposições de artistas né? diferentes. Uma que me chamou mais atenção era de fotografia, de uns fotógrafos russos, né, que estava lá, que eu fui lá exclusivamente para visitá-la, mas também obras de arte, obras de outros artistas. Então, você passa uma tarde toda lá vendo o museu, né? Então, maravilhoso. Então, Foz do Iguaçu realmente precisa disso. Nós temos aqui 1,5 milhão de turistas que vêm anualmente para cá para visitar as cataratas, visitar os atrativos turísticos Itaipu, Parque das Aves, enfim, Museu de Cera. Mas se tivesse um museu também, se tivesse uma sala de exposições importantes, seja no centro da cidade, seja com boas informações, né? Os da turistas história. Também iriam lá para fazer essa visita. E eles perguntam, né? Principalmente, a grande maioria do turista europeu, né? Cadê o museu da cidade? Aí vão na igreja, ali na igreja eles perguntam, na São João Batista, né? Vocês têm um museu? Não tem. Então, acho que nós estamos perdendo uma oportunidade, né? De ter mais um atrativo, né? Turístico verdade. Cultural, né? E de importância para a cidade. O MON, como o senhor citou, é muito um bom exemplo, porque a gente pode ir lá e tem atividades com as escolas. É muito vivo o museu. Aquela ideia do museu fechadinho, morto, já não é mais atual. Verdade. Então, hoje o museu ele é tudo para florescer, para interagir com a sociedade. Acontecem oficinas lá, acontecem né? Acontecem oficinas, sim. E foi engraçado porque nesse mês de julho, eles programaram exatamente isso, várias oficinas para crianças, né? Porque sim. as crianças estão em casa com seus pais. Então, tinha muitas atividades também com crianças, com adolescentes no próprio museu. E eu acho que se a gente copiar, isso não deixa nada a dever, porque as coisas boas a gente tem que se espelhar e se for criar um museu aqui em Foz, um museu vivo, né? Um museu atuante. Verdade. E uma comparação com Cascavel, que sempre eu gosto de comparar, porque Cascavel está aqui do nosso lado, né? 150 quilômetros daqui. A gente tem daqui. Até um pouco de dor de cotovelo quando vê algumas coisas, né? Porque Cascavel acabou de inaugurar o teatro, né? De Cascavel. Isso. Um teatro lindo, maravilhoso. Ficou lá 20 anos para ser construído, mas foi construído e está lá à disposição da comunidade. Tem um museu também, simples, que não requer tantos recursos financeiros assim públicos para ele estar funcionando, né? Para ele estar lá aberto à visitação. Então nós aqui, eu acho que poderíamos, através até do nosso programa Histórias e Memórias, né? Que todo domingo nós chamamos essa atenção aqui também para os nossos políticos, né? E agora começa todo mundo aí se assanhar, né, Rita Araújo? Uhum. Um ano tem eleição, né? Então acho que nós vamos começar a cobrar mais... forte, uhum. Essa questão de termos um... cada abração daquele... Ai, quanto um tempo, museu, minha amiga! Que tal? Uma casa de cultura, né? Um museu que realmente faz falta na cidade. Verdade. Um museu que não precisa ser imenso, não precisa ser uma obra, não precisa ser não sei o quê, mas que possa abrigar as coisas que a gente... E aos poucos, depois, ir ampliando. Eu acho que o principal é que tem objetos e coisas de museu que estão se perdendo com as famílias. Com verdade. Que ficam se perdendo, sendo que se tivesse um local especial para isso, estariam salvas. Verdade. A gente tem algumas peças, né, que a gente conseguiu com o Jorge Pegoraro, inclusive da minha família também. Eu estou tranquila. Tô tranquila enquanto o senhor Pegoraro estiver por lá, né? Tô brincando. Então, tá lá, guardadinho naquele pequeno espaço. Que maravilha, exato, né? Então, isso que eu até ia comentar. Hoje nós temos dois exemplos em Foz do Iguaçu que eu considero, assim, exemplos bons. O Ecomuseu da Itaipu, né? Que está lá aberto à visitação. Também é um atrativo turístico da cidade. Uhum. Mas é um museu específico da construção da usina de Itaipu. É específico da região... do Lago de Itaipu. Geológico. No Parque Nacional do Iguaçu, nós tivemos, né, na década de 50, 60, até 70, lindo. O museu do Parque Nacional. Funcionava, sim, lá onde hoje é a administração do parque. Então, era conhecido como Museu do Parque. Lá tinham animais, né? Antigamente falavam animais empalhados. Empalhados, né? Mas animais era maravilhoso, era lindo. Taxidermizados, né? Tinham peças do parque, enfim, contava a história. E nós agora, nos 76 anos do parque, recuperamos um pouquinho da história desse museu, que foi fechado, né, na década de 70, 80, e nós fizemos o Espaço Memória das Cataratas. Então, nem chamamos de museu, porque é um espaço pequenininho, colocamos lá alguns objetos antigos. As famílias aqui de Foz do Iguaçu puderam ajudar nesse sentido, mas também é um espaço específico que conta um pouquinho da história do Parque Nacional das Cataratas. Então, falta realmente um espaço municipal, né? Falta um espaço na cidade que agregue, né, toda essa história, todos os ciclos, né, que passaram por Foz do Iguaçu, seja a construção da Itaipu, a construção do próprio Parque Nacional, mas enfim, a vida, que conte a vida e a história de Foz do Iguaçu. E conte a história de Foz antes desses eventos, antes de Itaipu. Isso. Porque Foz existia. Sempre. Sim, sempre existiu. Sempre nasceu linda, Ana, como eu sempre digo. Nasceu linda. Ela nasceu linda. Ela tem a sua história. Tem. Então, eu muito acho rica. Que um museu para resgatar essa história de Foz antes do evento da Itaipu seria muito importante. Verdade. Sim. Concordo 100%. Tem pessoas, né, Rita, que acham que Foz do Iguaçu nasceu com a Itaipu Binacional. É, sim, tem, né, pessoas bem próximas aqui, ó. Pessoas jovens, né? Pessoas jovens. Depois eu jogo minha bota na testa dele, né? Ele não sabe por que levou uma botada. Mas tá bom. Eu vou, até por isso, vou te dedicar uma música pra você, viu? Essa música aqui é antes da Itaipu, viu, Márcio? Bee Gees, Too Much Heaven. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Much harder to come back. I'm waiting in line. Tem que fazer uma correção aqui, porque uma cascavelense que está aqui no programa, no estúdio, a Yáscara, né, disse assim: Jorge, você falou Praça Germano Maier em Cascavel. Não, é Praça Gilberto Maier, né? Eu já ia, falar Germano Lauch. É. Então, está corrigido aí. É que aqui ao vivo a gente às vezes erra algum nome, lógico, né? Lógico. Ao vivo é diferente. Mas está bombando aqui o nosso WhatsApp. 8828-2828, a fanpage Transamérica Foz. Você está concorrendo, né? Nosso ouvinte está concorrendo ao ingresso para o Museu de Cera e você pode levar dois acompanhantes. Então, o Museu de Cera, o Maravilhas do Mundo e o Vale dos Dinossauros. Então, esses três passeios que ficam ali na Rodovia das Cataratas são três sorteados no programa hoje e pode levar cada sorteado dois acompanhantes. E também temos uma peça lindíssima da Thea Bijuteria, né? Que é um terço para a porta de pérolas douradas. Então, nossa amiga Thelma Amaral e a Érica Aquino estão disponibilizando então essa joia lindíssima, que além de ser uma joia, ela tem fé também. Opa, e como, é né? É benzida ainda, Rita. É, o mais importante, né? E aí você também, depois que você ganhou tudo isso de bonito, né? Vamos comer um bolo. Também tem bolo, gente, olha. Um bolo da Bolo Doce Brasil. Um abração lá para a Vânia, que está sempre ligada aqui no Histórias e Memórias. E você sabe que para você ganhar tudo isso, você tem que estar participando, colocando que é Histórias e Memórias, gente, ok? Senão você vai concorrer a outro prêmio, a outro brinde, que não é do nosso horário. E eu agradeceria muito de coração se na hora de você postar nas mídias sociais, você citasse que o programa é Histórias e Memórias, porque quem está patrocinando, quem está com a gente aqui, vai estar muito faceiro com você também. 88282828 é o WhatsApp, fanpage Transamérica Foz e o fixo 3028-2828. E o Yakisoba do Bar do Japa, já manda um abração lá para o Coite e para a Salete. E mais tarde de amanhã, né? Porque hoje não está funcionando. Ah, estaremos aí na segundona comendo Yakisoba com vocês. É... Terça? Segunda também, mas estão muita folga, hein? É de terça a sábado? Mas que japonês, eu vou pegar você pela orelha, japonês. Meu Deus do céu. Obras da Ana Rita, artista plástica iguaçuense, Ana Rita Varela Dotto, que está aqui com a gente. Ela está sorteando para você, que é ouvinte do Histórias e Memórias, obras Rumos, o nome da obra. São duas telas compostas, tá? São duas telas que você já tem lá as dicas para você não pendurar torto, que nem eu. Você não entra na sua casa um artista dessa e diz, o que está de ponta cabeça o seu quadro? Mas é tão bonitinho daquele jeito. Tá, fazer o quê, né, gente? Participe. E, gente, olha, também o sorteio, não esqueçam, da Academia Derion. Márcio, para de rir da locutora. Vou matar ele qualquer hora. Academia Derion Cipalque AMK. O primeiro workshop de defesa pessoal feminina. São aulas práticas de técnicas de defesa pessoal e também técnicas de concentração e meditação para controle de ansiedade. Tudo de bom, hein? Então, dias 10, 12 e 14 de agosto, das 19 às 21 horas, na sala 1 do pavilhão da Igreja São João Batista, acontece esse primeiro workshop de defesa pessoal feminina. As inscrições são com o professor Edson B.A., pelo telefone WhatsApp 9903-4632. Tá cheio de coisa pra você ganhar, hein, gente? Vamos lá pros din-din, Márcio? Ao ligar o computador, no Face, digite Transamérica Foz. Curti. Conte pra todo mundo, compartilhe. A Transamérica é pra ouvir e pra curtir. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Transamérica. Transamérica. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. De segunda a sexta, a equipe 10 do rádio é escalada para informar tudo sobre o mundo esportivo. Papo de craque Transamérica, de segunda a sexta, às 18h. Oferecimento. Taco. Pensou jeans, pensou taco. Embalagens Paraná, duas lojas na Fagundes Varela, Vila Portes. Dourado é Pesca Esporte, ainda. Na República Argentina. Destro Macro Atacado, na Vila Portes. Casa Nissei, líder em eletrônicos no Paraguai. Shop Brahma, o sabor de ser mais. Você encontra na Mondaí, distribuidora de bebidas. Beba com moderação. Miolar Alimentos, porque o importante é ser feliz. E Autoescola de Brito, formando condutores com consciência. Transamérica. Transamérica. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Eita, nós, vamos lá, Pegoraro, vamos mandar uns abraços aí. Vamos lá, que a gente é cobrado, né, durante a semana, né? Ó, manda um abraço pra nós e tal. Então, mandar um abraço aí carinhoso pro Charles e a Thelma, o Thiago e a Érica, Neuvi e a Naura, o Carlos Giovanni, lá de Maringá, escuta todos os domingos o nosso programa aí através da NET, da nossa fã. Carlos e a Fátima, um bom dia pra vocês aí. O Ademar do Morumbi, né? Nosso Ademar, que está sempre com a gente. A família Prush, também, todos os domingos ligados com a gente. E a Tati e o Júnior, que são aqui da paróquia São Paulo Apóstolo, aqui também, que todos os domingos estão conosco. E a Neida e o Bruno, lá de Cascavel, também, que assistem o nosso, escutam o nosso programa através da informática, através da NET. Muito bom. Foi bom você falar em paróquia, que eu tenho que mandar um abração, né, para o padre Mariano Venzo, da São João Batista. Gente, ele está no trabalho, o trabalho dele com os freizinhos é nos vitrais, né? Os vitrais que tem mais de 40 anos. Então, é uma preciosidade, né? E a igreja está ficando cada dia mais linda. Ela vai ser, assim, uma surpresa para todo mundo. E já tem casamento. Ela reinaugura dia 16 de agosto, às 19h30 horas, e já na próxima semana já tem o primeiro casamento e vários numa fila. Então, dá vontade de casar de novo. Sabe, Duda? Você entra naquela igreja lá, olha, Pegoraro, antes de pensar, você e Áscara de casar de novo. Não sei se ela quer casar de novo, mas vamos tentar. Mas eu acho que ela quer, assim, ara. Então, gente, olha, vou até ler uma notícia agora bem bacana, as meninas aqui também vão gostar. A notícia, Foz do Iguaçu, 31 de março de 1958. Uma curiosidade pertinente à situação atual. Foz do Iguaçu precisa de 5 mil eleitores, atualmente, dos municípios do extremo oeste paranaense. Foz do Iguaçu é relativamente a de menor coeficiente eleitoral. Os municípios de Toledo e Cascavel já ultrapassaram a casa dos 4 mil eleitores. Em Foz do Iguaçu, até o momento, foram qualificados apenas 2 mil e poucos eleitores, estando mais ou menos em igualdade de condições com Guaíra e Guaraniaçu, e perdendo longe para Laranjeiras do Sul. Município sem colégio eleitoral forte é município sem prestígio. Iguaçuense, prestigie teu município cooperando para o aumento de nosso eleitorado. Tenho dito. É, e é uma notícia bastante atual, né? Porque falta representatividade política, né? Em aí, Foz, Duda, do Iguaçu. Tá vendo? Né? 1958. Poxa. No bloco anterior, nós falamos sobre a questão do museu, questão do teatro, porque aqui é uma cidade próxima, Cascavel já tem, Foz do Iguaçu não. Mas Cascavel, se eu não me engano, tem 5 ou 6 deputados federais, tem 4, 5 deputados estaduais, né? E nós estamos aqui realmente na rabeira, né? É, nós verdade. Estamos precisando de mais representação política. Precisamos pensar seriamente nisso. E aí, meninas, o que vocês acham? Verdade. Na época da política, a gente sempre vê que a gente parece que tem uma quantidade grande de candidatos, aí nenhum se elege. Vamos pensar o coletivo aí, gente, escolher uma pessoa bem representativa da cidade. É verdade, né? Porque quem perde? Nós? Somente. Somente. De repente, nessa ambição aí de trocentos, né? É Vai verdade. Por um, é pela cidade. Então, eu acho assim, pela cidade, tá complicado, né? Com certeza. Eu acho que precisamos aí realmente retomar, né, o crescimento também da cidade, não só nas questões de logística, de infraestrutura que nós precisamos, né? Melhorias aí de aeroporto, melhorias de BRs, de avenidas, enfim, da cidade, mas também dessa parte cultural, né? Que eu acho que é tão importante. Eu acho que vocês que estão aqui representando a CAP, a Ana Rita Dotto e a Duda Machado, sentem isso na pele, né? No dia a dia da associação, seja para montar uma exposição, seja para ter mais sócios, seja para administrar mesmo essa associação, né, Ana Rita? Como que é esse dia a dia de vocês? Aí nós voltamos para a questão política. Claro que a gente entende que a educação é primordial, que a saúde é primordial, que a habitação é primordial. Mas nem por isso os governos têm que esquecer que por baixo de tudo isso, ou alavancando tudo isso, está a cultura, está a arte. Então, a arte ajuda todas essas outras coisas. E, infelizmente, não é aí que vai. Então, a cultura na nossa cidade, não só aqui, não é um privilégio nosso, mas a cultura sempre é se tem que tirar verba, se tem que sofrer alguma coisa, a primeira área é a cultura. Isso sempre foi, eu acho que, infelizmente, a gente não vê uma luz no fim do túnel dessa situação. Duda, você concorda com esse ponto sim, de vista? Sim, estou escutando aqui, fazendo sim, sim, sim com a cabeça. Porque é realmente essa a realidade, né? Infelizmente é. E espero que um dia mude, eu tenho esperança que mude. Falando em cultura, Rita, eu gosto muito de livros, né? De leitura. E nós aqui no intervalo aproveitamos o momento aqui, entregamos então para as nossas participantes aqui, nossas entrevistadas, o livro do Parque Nacional do Iguaçu, Meu Vizinho, o Parque Nacional do Iguaçu, que é uma obra que foi feita para os 70 anos do parque, todo aquele resgate, né, de fotografias antigas que foi feito pelo projeto Memória das Cataratas. Então nós estamos aqui brindando as nossas entrevistadas e convidando também. Na semana que vem, nós estamos lançando um outro livro na cidade, também contando a história de um personagem muito importante da história de Foz do Iguaçu, que é o senhor Franz Kohlenberg. Franz Kohlenberg, então, uma biografia escrita pela sua filha, Annalise Kohlenberg, e pelo Exídio Ouro Júnior. Vai ser lançado lá no Parque Nacional do Iguaçu e já na sequência nós vamos trazer aqui também para o programa, né? Falar um pouquinho sobre esse livro, sobre a importância dessa biografia e também entregar aqui, sortear, enfim, participar também o livro que se chama O Homem das Cataratas. Bacana, né? Isso tudo a ver. Tudo é lindo quando se trata de Parque Nacional, Ana Rita, né? Parque Nacional, Foz do Iguaçu, Cataratas. Isso é lindo. É a história de Foz do Iguaçu, está dentro do nosso contexto, né? E vou fazer aqui um chamado, Rita, se você me permite também. Permitirei. Se você autoriza, vou fazer um chamado. Você que tem uma história bonita na sua família, ou na sua empresa, ou de uma pessoa importante, de uma autoridade que foi em Foz do Iguaçu, enfim, que você tem essa parte já escrita, ou está escrevendo isso, né? Entre em contato com a gente aqui na Transamérica Foz, no programa Histórias e Memórias. Nós vamos ter o maior prazer em ajudá-lo, seja através dos nossos patrocinadores, seja através, né, de um apoio necessário para a edição desse livro, desse material. Porque eu acho que apoiando esse tipo de material, muitas pessoas vão ler, vão se entusiasmar, vão também querer contar a história da sua família ou da sua empresa. Nós temos empresas aqui completando 50 anos, 60 anos. A gente precisa verdade. Resgatar também essa história, né? Olha, eu fiquei aqui fascinado em saber que há uma associação de Cascavel, que é de Foz do Iguaçu, que é a CAP, está completando 40 anos, né? Então, realmente tem uma longa trajetória, uma longa história, né? E como tem, né? E como tem. E é bacana também, e já aproveitando e chamando a atenção, de que você, iguaçuense ou não, conhecendo alguém que tenha história em registro, é claro, de Foz do Iguaçu, pode estar entrando em contato com a gente, porque a gente não conhece todo mundo, né, Ana Rita e Duda? Você pensa, mas eles não lembraram de fulano de tal, mas lembra você, sabe? Lembra pra gente, entra em contato e fala, porque a gente tá na caça, vai para cá, vai para lá, mas sempre uma indicação tua é bacana. Entra em contato aqui e diz, olha, a família tal tem uma história para contar, tem uma foto, tem alguém que pode conversar, e é assim que funciona essa história viva. Não é assim que funciona a história, Ana Rita? O que você acha? Funciona. A história viva. E vem aproveitar lá. Essas pessoas que fizeram parte dessa história para fazer esse registro. Isso, bacana. Porque também isso a gente vai acabar perdendo essas pessoas que têm histórias para contar e que não tem nada registrado. Verdade. Então agora, nessa época que a gente tem tantas formas de fazer registros, eu acho que agora é a hora de pegar esses depoimentos, esse material todo, para a gente ter Olha, bacana. É o caso também, né, do nome das ruas, né, da cidade de Foz do Iguaçu, que nós já comentamos isso aqui, né? Uhum. Nós fizemos uma pesquisa aqui da nossa rua aqui, da Rádio Transamérica Venante. Foz, uhum, da rua Venante Otremba, né? Quem foi o patrulheiro, né? Venante Todo mundo Otremba? Tem uma lembrança boa do patrulheiro. Então, realmente, pesquisamos aí junto com a família, né? O Hélio Otremba, o filho, veio aqui fazer, participar do programa também, contar a história do seu pai e da sua família. Então, quantos nomes de ruas nós temos aqui na nossa cidade que nós não sabemos, né? Quem são esses personagens importantes que ajudaram a construir a cidade do Iguaçu. Verdade. Inclusive, a Duda Machado, o marido dela é de família de pioneiros de tradicional aqui de Foz do Iguaçu, a família Machado, não é, Duda? Seu Antônio Machado, ele foi alfaiate, é falecido. E teve uma loja aqui na rua Rui Barbosa. Foi uma das primeiras lojas que teve. Ele era uma pessoa muito bacana e gostava muito de Foz do Iguaçu. E você, Duda, qual a tua cidade? Eu nasci em Londrina, no Paraná, mas eu vim aqui para Foz em 68. Já existia a cidade nessa época. Gostou, Márcio? Era pequenininha, mas Giratão. Já existia. Essa eu gostei. Pou! E voltou, né? Inclusive, eu estudei no mesmo colégio que a Rita, lá no Monsenhor Guilherme. Ih, coisa boa, né? É, bem. Ai, que ótimo. Tempo bom. A dona Glael, diretora. Nossa, brabíssima. Nossa! Nossa, aí a Odete Rolon já era mais tranquila, sim, né? Sim, já era mais tranquilona. Mais tranquila. O nosso bom dia, né, para a professora Odete Rolon. Odete Rolon, querida, sempre bom dia para ela, né? Que ela mora no coração de todo mundo. Mas assim, gente, Foz do Iguaçu, é o que eu digo, continuarei dizendo. Ela nasceu linda. E aí depois foram lapidando, né? Deixando, sim, ela mais ajeitadinha, mas ela nasceu linda, muita natureza, né? Eu vou entrar aqui nessa questão pessoal agora, posso aqui? Pode, no pode. Estúdio aqui? Uhum. Então, a Duda já falou que ela veio de Londrina, né, pra cá, e a Ana Rita? Eu sou gaúcha. Opa, mais uma gaúcha aqui no estúdio. Que tal esse sotaque? Do coração do Rio Grande, Santa Maria. Santa Maria. E chegou aqui quando, Rita? No Paraná, eu cheguei em 81. E em Foz eu cheguei em 92. 92, já. Já pegou uma cidade mais desenvolvida, né? Depois do ciclo de Itaipu. A Duda chegou antes, né, Duda? Sim, uma cidade pequena. Realmente, na época que se dormia com a janela centrava, a porta aberta, uhum, era bem tranquilo. E fazia piquenique nas cataratas. Sim, eu tenho muita saudade daquela época. Apesar que a gente sabe que o parque não pode deixar assim... Sim, para as pessoas tomarem conta, né? Uhum. Mas, olha, uma vez até eu fiz um artigo que foi publicado na Gazetinha e falava que tivemos a ousadia de trazer uma multa de planta lá do parque na época. Hoje em dia, se fizesse isso, você é o pior dos crimes, né? Mas a gente era muito bonito. A gente tomava banho lá no Rio Iguaçu, acima das cataratas. Nossa. Fazia um churrasquinho, fazia um piquenique, né? Um piquenique de família. Piquenique e antes de família. Antes de vir para Foz, eu morei em Guaíra. 11 anos eu fiquei em Guaíra. E há tempo de conhecer as Sete Quedas. Que também era um parque nacional, né? Lindo. Era um parque nacional lindo, das lindo, Sete lindo, Quedas. Lindo. É bem diferente das cataratas, mas é... Linda do mesmo jeito. Sim, isso mesmo. Sim, isso muito mesmo. Lindo que era lá. E tinha um contato direto, né, com aquelas, sim, quedas ali, né? Porque você passava, né, sobre as quedas, naquelas. É, a diferença que eu vejo das cataratas, você está vendo as cataratas lá. Mais contemplativo. E as Sete Quedas, você estava pisando nela, vamos dizer assim. Uhum. Passava nas pontezinhas, uhum, né? E ela passava por baixo de você. Então era outra sensação. Muito lindo. E a gente tinha muita coragem. Né? A gente tinha muita coragem. Em Pegoraro, vamos de musiquinha para ficar agradável? Vamos lá. Essas músicas assim, vamos, olha. Explode Coração, Maria Bethânia. Olha lá. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais pra ocultar. E eu não posso mais calar. já que o brilho desse olhar foi traidor, entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar e me cortou. Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar e se perder e se achar e tudo aquilo que é viver. Eu quero mais é me abrir e que essa vida entre assim, como se fosse o sol desvirginando a madrugada. Quero sentir a dor dessa manhã nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo. E então eu chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando, feito louca, alucinada e criança, sentindo meu amor se derramando, não dá mais pra segurar, explode coração. E lá, voltamos agora com as meninas da CAP, enquanto tem alguém no chimarrão ali, né? Esses gaúchos, velho, mas bah, né? Falaram que tem gente do Rio Grande do Sul aqui, né? Sim, então nós pegamos chimarrão aqui de Santa Maria, né, Ana? Eita, bate esses gaúchos aqui, feito minha mãe. Ana Rita e Duda, uma pergunta assim bem leiguinha aqui. Para participar da CAP, tem como? Quero participar da CAP, fazer parte da associação. Como que funciona? Olha, a gente fala assim, a primeira coisa é ter vontade. Uhum. Não necessariamente a pessoa pintar, mas ela ter uma vontade artística, ela ter... ser simpatizante da arte já... para nós já é o suficiente. Mas normalmente a pessoa chega lá e acaba entrando na roda viva da pintura, vem e pinta e... Não tem como, né? Mas não tem regras, assim, rígidas, vamos dizer assim, para entrar, não. É só querer. E vocês estão sempre ministrando os cursos aí, Duda, na casa? Sim. Sempre? É... Tem épocas que acontecem mais regularmente, tem épocas que fazem, porque são os próprios integrantes da associação que ministram o curso. Ana Rita, ela dá aula de estilogravura, já fez um curso maravilhoso. É. A Lotte fez de aquarela. Essas obras que são, assim, talvez com que dê para aprender o quase totalmente a técnica em poucas aulas. Depois a pessoa vai desenvolvendo só a qualidade. Então, agora, teve uma ideia muito boa de um curso que pudesse favorecer as pessoas a saberem apreciar a arte. Apesar que isso, eu não sei se... Não é bem esse o termo. Talvez entender um pouco mais a fundo uma história da arte, alguma técnica, né, não para você executar, mas para você apreciar e entender uma obra de arte. Apesar que isso aí... É só da pessoa ir olhando todo dia, procurando descobrir coisas novas num quadro. Às vezes você olha um dia e não vê tudo. No outro dia você vê mais alguma coisinha. É um treinar o olho. Treinar o olho. Um treinamento. Nós falávamos aqui, eu e o Márcio, aqui no intervalo da música, né, Márcio? E eu e o Márcio gostamos, por exemplo, de vinho, né? Mas nós saboreamos vinho, mas não entendemos qual é a uva, né, Márcio? Qual é o sabor do vinho, etc. Mesma coisa com a arte, né? você às vezes vê uma pintura, vê uma obra artística, uma obra plástica importante, e você não sabe por onde começar, né, a conhecer mais a fundo essa obra, né? Então, talvez a questão, um curso de história da arte. Mas falando assim, né, Rita, uma coisa assim muito inicial, né? Eu acho que muito tem que ser uma coisa do princípio mesmo, assim. Porque, né, como vinho, desculpa cortar, agora, claro, como vinho que todo mundo entende ou não entende, mas todo mundo sabe o que é bom, né? Quando você toma um vinho bom, mesmo aquela pessoa que não conhece vinho, mas se tem um bom paladar, ela vai saber que se trata de um vinho bom. Quando um quadro é bom, geralmente as pessoas, mesmo aquelas que não conhecem, elas olham e apreciam, né? Claro, às vezes tem muito a ver também com o gosto particular. Alguns se voltam mais para as artes abstratas. A Rita, por exemplo, ela é muito boa em artes abstratas. Faz desenhos assim geométricos ou sem uma não parece exatamente com a realidade que a gente vive. Ela tem uma realidade que vem internamente dela e ela põe no papel. É isso mesmo? É isso. E usa umas cores, né? De repente chama atenção para nós que não entendemos as cores, dependendo, sim, das cores no quadro, né? Mas a gente, até uma criança, ela vai, por exemplo, saber se um quadro é alegre, ela vai olhar se as cores são mais vivas, são mais límpidas, são claras, né? Isso tem, tem muito a ver com o gosto das pessoas. Igual música, né? É verdade. A sensibilidade. A sensibilidade. Até eu comentava com a Duda, quando você está no museu, está vendo obras, né? Numa exposição, determinadas pessoas. Aí eu fico observando também, né? Que eu adoro observar o ser humano. E dá aquele passinho para trás e entorta a cabeça. Tem uns que ficam de ponta a cabeça para olhar o quadro. Aí eu digo, mas o que é aquilo, né? Às eu vezes, chego, ainda bem que eu tenho minhas amigas. Tem algum quadro que chama a atenção de determinada pessoa. E provavelmente esses que estão observando tão bem assim, eles talvez pratiquem na sua vida doméstica, né? Ou como hobby, ou são artistas mesmos, eles praticam a arte. Então, eles querem aprender, porque a gente está sempre aprendendo com os grandes artistas. Verdade. Aí a gente faz aquela de imitar, né? Vamos lá? Aí entorta a cabecinha para ver se vê e olha para outro lado. Tem que ir. E nós, né, temos em Foz do Iguaçu uma obra natural, né? Que é uma obra de Deus, né? Que são as Cataratas do Iguaçu. Uhum. Eu lembrei, eu tenho uma fotografia da Lotte Ferreira pintando, né? Sim. Um quadro nas Cataratas do Iguaçu. Eu conheço essa foto. É muito uma foto lindíssima, né? Está, inclusive, nesse livro aí do Parque Nacional do Iguaçu. E antes da fotografia, hoje a fotografia, né, eu posso dizer, talvez esteja errado, mas até está banalizado, né, hoje com os celulares, hoje, sim, com a facilidade toda de fotografia. Mas antes de surgir a fotografia, as Cataratas do Iguaçu, por exemplo, só eram conhecidas no mundo através das pinturas. Sim, verdade. Então, os pintores argentinos, os pintores brasileiros vinham. E uma curiosidade, Rita, os pintores argentinos, eles vinham aonde fazer a pintura das cataratas? Provavelmente do lado do Brasil. Do lado do Brasil, né? Porque exatamente ali naquele... hoje, o mirante na frente do Hotel das Cataratas é onde você tem uma visão maior, uma visão global, né? De todos os saltos, de todas as quedas. Então, realmente é importante essas obras, artistas famosos paranaenses e também estrangeiros vieram aqui até Foz do Iguaçu para fazer um quadro, para fazer uma obra, para mostrar para o mundo todo essa maravilha que nós temos aqui no quintal da nossa casa. Bacana, mas eu gostei muito dessa ideia que o Márcio, né, deu aqui para vocês, meninas, Márcio, da CAP, estarem pensando que daqui já vai todo mundo, ó, para fazer esse curso, né, a gente precisa entender. Você entende é que desenhou um menininho balançandinho para papá, sabe, como foto, mas como da Ana já é mas, complicado para você entender. Eu adoro as cores, mas... falar o que é, abstrata. Você que é uma fotógrafa muito boa, também você já tem essa veia artística, certeza. É, e lembrando, mais uma vez, que ainda dá tempo, né, Luciana, de participar do sorteio do programa através da nossa fanpage Transamérica Foz, através do WhatsApp 88282828, que nós temos aí o sorteio de um belíssimo quadro. Na verdade, são dois quadros, são, né, são dois. Uhum. Vale a pena, hein, gente? Obra Rumos. E tá aqui a artista aqui, a gente vai até fazer uma foto ali com a gente aqui, bacana. Então ligue. Aí ligue pra cá, gente, disque pra cá. Você não tem aquele, meu telefone dá pra discar. 3028-2828. Olha, uma pessoa aqui, a Kelly em Santiago, participando do nosso programa, ela não discou, mas ela mandou uma mensagem para nós sobre aquela sua pergunta do museu, né? Qual local melhor para se fazer um museu em Foz do Iguaçu? Olha que bacana que ela respondeu aqui, ó. Em cima da Biblioteca Pública, um lindo prédio. Então é o Fundação Cultural, né? Onde está hoje a Biblioteca Pública. É a fundação, o prédio da Fundação Cultural, realmente um prédio ali central, lindíssimo, um prédio lindo. Lindíssimo. Você sabe o que foi lá, a primeira ocupação daquele prédio? O fórum, né? Primeiro fórum, então, Foz do Iguaçu, né? Maravilha. Olha essa ideia, eu tô com você. com você ali, porque aquele prédio é maravilhoso, meninas, hein? E aquelas cataratas ali, papapá, é tudo de bom. Nós vamos agora de música. Muito obrigada para você que ligou. E liguem também, participando, a ideia de vocês para o museu é muito importante para nós, porque ele vai acontecer. Nós vamos agora de Barry White, You Are the First, the Last, My Everything. Histórias, uma viagem no tempo. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more away. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.

Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Então tá, gente. Então tá. Tiriti, tiriti, tiriti, tiriti. Que nós beleza. Nós vamos agora... quem ganhou o bolo da Bolo Doce foi a Leila Victoria Pelizzari. Olha que bonitinho, né? H&M, assim? Eu quero. Isso. Agora é bonito. Então, você foi a contemplada da Bolo Doce. Se você quiser dar um pedacinho pra mim, eu não fico brava. Leila Victoria Pelizzari. Agora, quem ganhou o yakisoba? Ai, meu Deus, essas coisas... Wagner Moreira. Olha só. Eu quero. H&M. Tá vendo? Eu também quero. Transamérica é 10. Histórias e memórias é 1000. Ok, yakisoba do bar do Japa. Wagner, você ganhou. Vamos lá. Agora, Pegoraro, Vale dos Dinossauros. O vencedor pode levar 2 acompanhantes, Vale dos Dinossauros. Camila Gil. Então, a Camila Gil entra em contato aqui na Rádio Transamérica Foz com a Luciana e agenda o passeio dela com mais 2 acompanhantes no Vale dos Dinossauros. E registra aí, né? Coloca registra, na tira foto, manda pra gente aqui no programa, né? E diz, olha, histórias e memórias. Museu de Cera. Museu de Cera, quem ganhou? Nésio Alves. Anésio? Não, aqui só tá Nésio. Nésio. Nésio Alves. Então, ele também entra em contato com a Luciana aqui na Transamérica através do telefone 3028-2828. Faz o agendamento dele para o passeio e ele pode levar também 2 acompanhantes. Tem um prazo aí de 15 dias para fazer o passeio, tá? Beleza. Maravilhas do Mundo, Isabel Sotelo. Isabel Sotelo, então, pode levar 2 acompanhantes também. Isabel tem 15 dias para fazer o passeio. Telefona aqui para Luciana, na Transamérica Foz, no telefone 3028-2828 e agenda o seu passeio. Ok. E agora, quem ganhou o terço para a porta, Iracema Agostini. Eu quero, hehe. Hehe para você. A Iracema, então, também vai entrar em contato aqui com a Luciana. A partir de terça-feira dessa semana, o terço vai estar aqui à disposição, já na rádio. Era importante ela passar aqui, nós vamos tirar uma fotografia Isso. dela também com a Luciana aqui na Rádio Transamérica Foz. Parabéns, hein, Iracema Agostinho, hehe. Ok, agora nós temos o ganhador da obra da Ana Rita. Vamos lá, Ana Rita, olha. Jorge Pegoraro ou não? A Rita Araújo, não. Não foi dessa vez. Rafael do Jardim Bourbon. Ei, Rafael, parabéns aí, Rafael do Jardim Bourbon. Você leva a obra de arte da artista Ana Rita Varela aqui, Doto, e 2 quadros, chama Rumos, parabéns, hein? Puxa vida, se quiser dar um pra mim. Ganha um brinde e leva 2, né? É verdade, ganha 1 e leva 2. Maravilha de obra de arte, parabéns. Então agora nós ficamos com as meninas se despedindo aqui, as meninas da ACAP. As palavras finais aqui, vamos começar com a Ana Rita aqui. Então, Ana Rita chegou no nosso programa hoje e disse, não quero falar, mas participou, né, o programa todo. Sim, ela foi convidada assim, sabe, amarradinha. Amarradinha. Tranquilo, né, Ana Rita? Dedocraticamente escolhida. Isso, verdade. Dedocraticamente. Verdade. Mas foi muito bom o bate-papo aqui com vocês, eu agradeço muito na minha pessoa e pela ACAP, pela nossa instituição, que realmente merece esse, depois de 40 anos de lutas, vitórias e nem tanto, mas que 40 anos realmente para um programa que visa histórias, eu acho que está bem dentro do assunto e a CAP merece. Que beleza, né? Que feliz. Duda Machado? Obrigada a todos. Então, um bom dia a todos. E obrigada aqui por estar aqui com vocês. Bom, então eu agradeço especialmente, né, a Duda Machado e a Ana Rita Dotto também que participaram do programa. O programa Histórias e Memórias sempre é muito alegre, muito divertido, mas também nós temos que fazer aqui a parte triste, né? Noticiar. Então, eu estou vendo aqui agora nas redes sociais o nosso amigo Gilmar Pio, que é assessor de comunicação lá da Itaipu Binacional, postou aqui com imensa tristeza, comunicamos o falecimento do nosso grande amigo e companheiro Hélio Teixeira. O Hélio Teixeira, um dos melhores jornalistas que já passou aqui por Foz do Iguaçu, que trabalhou na Itaipu Binacional. Então, uma pneumonia inesperada o tirou precocemente do nosso convívio. Exemplo de profissional que unia caráter, talento e inteligência, Hélio Teixeira vai deixar muita saudade. Por onde passou, sempre imprimiu a sua marca de alegria, competência e reverência. Na revista Veja, ganhou o cobiçado Prêmio Esso de jornalismo. Assessorou grandes nomes da política brasileira, como Mário Covas, José Richa e Euclides Scalco. Então, aí, nota de pesar, então, do programa Histórias e Memórias, ao comunicador Hélio Teixeira, que foi superintendente de comunicação da Itaipu Binacional. Gente, um abraço aqui meio atrasadinho, mas está valendo, né? A Leila, minha grande amiga lá da Paraguaçu. Quem não conhece a Leila, né? Se você já teve um Volkswagen, você conhece a Leila. Leila, um abração para você, para toda a tua família. Obrigada pela audiência. Você está no melhor programa da região. Histórias e Memórias, não é verdade, Pegorado? Com certeza, o melhor programa e o programa que mais distribui brindes Tríplice Fronteira. Olha, quem sabe futuramente a gente não vai distribuir aqui um Volkswagen? Vai brindar, né? Só vai dar meu nome na caixinha, hein? E só lembrando que Paraguaçu, nós precisamos conversar especialmente com a Leila, né? Paraguaçu é uma das empresas que está completando aí 50 anos. Verdade, né? Verdade. Esse ano. E eles têm muitas fotos antigas e já tal. Já estão convidados a participar do nosso programa aqui para contar a história também da empresa. Estava conversando com o Lívio, com o Carlos, né? E acho bacana um deles, né? Da família Bordim, vir aqui conversar, que eles têm história na cidade. Então, meninas, obrigada por estarem aqui, a Ana e a Duda. Um prazer. A gente quer vocês mais vezes aqui, ok? Obrigada pela companhia, my partner, o Jorge Pegoraro, a minha querida amiga Yáscara, essa é a amiga do coração. Esse abraço faz uma falta danada. Então, no domingo, tchan. Você tem todo dia, para nós é só no domingo. Então, Márcio, Samuel, para de me apressar, eu vou com esse canudo aqui, ó. Tranquilo, ele vem com o trem, né? Ele vem com o trem. Sabia, meninas, eu pego aqui para me despedir e lá vem o Márcio com o trem. Eu vou passar com o trem em cima dele. Pegorar um abração, até domingo que vem, se Deus quiser, até então. Um abraço, Rita Araújo, um abraço ao Márcio Barreto, a Luciana, a Samela, um prazer estar aqui com vocês, as nossas entrevistadas, Ana Rita e a Duda, muito obrigado, uma boa semana a todos os nossos ouvintes e domingo que vem nós estamos aqui, se Deus quiser. Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Aqui na Transamérica você ouve... Raia, em convidão. Ela tem cores, curas, sabores, coisas que se produzir. Planta e raiz. Estrelas. Nada tem valor sem ter você na minha frente. Tudo é diferente se você está aqui. Que toca na Transamérica. Todo mundo curte. Transamérica. America. Let me see you move. Come on, come on, come on. Dance. Let me see you move. We'll be right back. vão dizer? Eu não sei, não me importa. E o que eles vão pensar? Eu não vou me preocupar. Esquece o mundo e lembra de mim. Não faço que você não está afim. Você me quer, eu te quero também. Mas o medo de errar nos afasta. Fechar os olhos não adianta, eu sei. Então saiba que eu vou estar sempre ali. Transamérica. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. Of a miracle, for every dreamer, a dream we're unstoppable, with something to believe in. Monday left me broken, Tuesday I was through with hoping, Wednesday my empty arms were open, Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday, I'm burning like a fire. I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come for love. Thank the stars, it's Friday, I'm burning like a fire.